Rio de Janeiro, pode parar táxi. Boa tarde. Então, 397, então, são estacionamento na posição? Negativo. Gente, após a passagem de aeronave da companhia, então, tá livre estacionamento. Eu, tá. Corrigindo, eu, puxa. Começa, a gente vai aguardar o número 2 do setor para puxa. Bônus 567, confirma? Tem um estimado de tempo. São 5 minutos, gol no 567. Vem para o controle. Chegada a ponte, fica com o setor, fala com o Marcos, é, com o Juliano. Ainda negativo, tráfego, o precedo na aproximação, agora posição... 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste, passando nível 075, em descida para 5.000 pés. O Michael Eco Juliette. Sound frequency 121, decimal 9, né? 121, decimal 9. Ocean Air 6210, passou o marcador externo, baixar travado, visual. Xené 6210, tráfego avistado, Kenega 1-0-1-1, vento 070 graus, 08 nós, livre pouso, pista 1-0. Gente, pode confirmar se a pista está molhada ou seca? Tá seca. Xené Vibe 4, intersection Kilo, the chat traffic on apron 3, expect the traffic on apron 3, start the taxi, and after you are clear to continue a taxi to apron 3. Solo 3529, POB 37. 3 horas de autonomia, alternativa Montes Claros, solicito táxi. Century Tower, speed 101, Montes Claros, standing. Quebec, report established. 3219. Golo 601, está pronto por táxi, CB 158, Campina, 3 horas de 52. 350, o limite vai nessa rua por 106. Ajuste no 09. 395, espera, gente. Eu vou 1601, ajuste ao 09. Tá, tá. Go ahead, November 202. Yeah, it's a left turn here at April 3, is that correct? Affirmative, November 3, November 202. Quase Olimpo 01, reporte na final para o toque arremetida. 01, autorizado a girar a base, reportará no final para toque remetido. 219, será o número 2 para o táxi. Tem condições de taxar mais à frente para a passagem para o aeronave que vai entrar agora naquilo? Com destino para 3? Firmo, 35219. Sim, está autorizado o táxi, vai aguardar para ingresso no parte 1, no 35219. Sim, está autorizado o táxi, aguardando o ingresso no parte 1, 35219 a frente. Solo Web 6720, pushback acionamento, posição 62. 720 e relatório para táxi. Autorizado, chão para táxi, 6720. 01, no check o trem, livre toque arremetida, pistão 90, vento 0, 70 graus, 08 nós. Trem embaixo, checado, livre toque arremetida para o Olimpo 01. Oceaner 6210, livrou na Alfa. Oceaner 6210, taxi via Alfa, pode Juliette. Porto Aranjo da Juliette, na Alfa, Oceaner 6210. Vai aguardar para o táxi, será o número 2. Vai se realizar o push de imediato? Está iniciando nesse momento, né? 720. Gente. Pode iniciar? Afirmativo, só informo que será o número 2 para o táxi, ok? Tem uma aeronave já esperando aqui. Na posição 02. Sim, sem problema. Pode iniciar o gol no 567? 567, negativo. Então, duas aeronaves para a sua retaguarda. Pode ser autorizado. Afirmativo, após o ATR da Trip, passou a sua retaguarda, enquanto essa equipe de som está livre e pode parar. Ok, após a passagem do ATR da Trip, localizado no 5-6. 045, Mike Eco Juliette. Mantém a piscina 0. Ali, mantém a piscina 0. 1,6 dúzia de milhas. Reduz a velocidade 1709. 1709, pode ser. Hotel do Quebec, Delta Charlie 7. Bravo, India, Hotel Quebec, complete line for an approach runway 10, contact South Tower 118.95. Bomba 895, 8 Quebec, good day. Sério, sorri 118.95, ajuste no 012. A torre, então 3897. Salvador, gol 1273. 1273, informação custa alfa, guarde cópia. Aguardado. Tá 5219, vai seguir a aeronave da torre à frente, está no ponto de espera, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 012. 012, já seguindo a aeronave da TAM, ponto de espera, 1-8, decimal 95, obrigado, bom trabalho. Antes da Juliette, eu chamei a 2-1-0, voo com o TAM e o 3. Tente uma deposição, eu chamei a 6210, informo que o gate será o número 62, já vai esperar o tráfego da web e realizar o táxi. Tente, está aguardando então, antes da Juliette, eu chamei a 6210. Para o táxi 76720, 68 a bordo, 41 alterna Guarulhos. 3897, está entrando em contato com a torre? Afirmativo, gente, mantenha ponto de espera, 3897 da TAM. Just confirm for ETC, are we clear to land? Hotel Bravo India, Hotel Quebec, let's land runway 10, wind 080 degrees, 08 knots. Go to land 10, India to Quebec. Gol 9601, decolada aos 20, controle agora 120, decimal 8. 208, boa! Controle gol 9601, tá subindo, passando 1700 pés para o 360. Dael Leda. Gol 9601, no contato radar na decolagem, supor o nível 360 na saída da El, após Leda, direto Cris. Após Leda, Cris, gol 9601, 360. Papai Romeu, uniforme, uniforme Tango, torre 118.95. Reduza para a velocidade de aproximação. 295, boa. 467-200, devido a uma aeronave realizando push na posição 02. Após essa aeronave efetuar o push, vai realizar o táxi, então será o número 2 no táxi, como já vim informado anteriormente. Já estamos baixando a travada, então. Gente, continua a aproximação, aguardando instruções para o pouso. Uniforme, uniforme Tango. Programa de completa ao final, aguardando transferência para a torre. Para o toque, setorizado, gira base curta. Negativo, mantenha o setor, olhem para o 01. Confirme, 360 pela direita. Afirmo, 360 pela direita. 360 pela direita, para o Olimpo 01. Começa site. Estimado para puxa? Não, foi inconveniencial, o trip está ali atrapalhando atrás. 1-2-1-9. Sim, a gente já está em contato com a torre, já para o trip taxiar um pouco mais à frente, já vai ser liberado essa passagem. Paulo, boa tarde, acionando 259, pushback acionamento, passou a margem. 259, diversão repete para táxi. Para táxi. 08, nós. Tive pouso, começou a ação, tá baixado trabalho. 2-1-2, a palma veio mais que a Juliette. Mike Eco, Juliette, continue a aproximação, reporte numa casa no centro, embaixada e travado. Reporte na embaixada e travado, Juliette. Mike Eco, Juliette, vai tocar a RMT novamente? É daqui, com pouso completo. Sim. O uniforme para o sangue vai para o pátio 2. Confirme. O pátio da aviação geral, pátio 2 ou 2? Não, pátio 3. Do nosso guia, sem atrasar muito. Negativo, será que aguardar? Taxi, vai taxi Alpha. Stand by, taxi Juliette Detection. 3897, após a passagem do tráfego na curtíssima Dona Zero, ali mantém pista na zero. 3897, faz check rádio, por gentileza, a transmissão está muito baixa. Após a passagem da aeronave na costa, a linha mantém o 3897. 1-2-7-3, pronto, copia. Pronto. 1-2-7-3, autorizado para Confins, nível 360, via Pesulo 1-6, decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita, saída da Euleda. Após voa direto bridge, a distância da Pesulo 1-6, se conforme a rota do plano. Aciona 5051, controle 1-2-0-8. Ativo, então estamos autorizados para Confins 360, decolando da pista 10, na saída Leda Brit, no Pesulo 16, até a posição depois da Pesulo curva direita, chamando controle 120.8, 51 no transporte. Correto, repete quando pronto para puxa, o voo 1-2-7-3. 1-2-7-3, chamará. No 1 na Logana do vento. Habitual com a aeronave que passou externo. Então 3897, livre decolagem da 1-0, vento 080 graus, 099. Iniciando a decolagem 3897. Mike Eco Juliette, continue a aproximação, aguardando instruções para o pouso. Jack 73. Aguardando a pista, né? 96720, autorizado início do táxi, vai seguir a aeronave da Gol à frente. No ponto de espera, estão em 1-8-95, ajuste no 092. 092-712-295. Para o táxi, fechamento 6259-154, bora, autonomia de 4-20, alternando. Valeu. Era de alternativa, fechamento 6259. Autonomia é 3,50, alterando galeão. Quatro, aguardando para entrar no pátio principal, ele só está. Para o táxi, Globo 57. Prossiga o 57. Para o táxi. Confirme os dados de táxi. 83 a bordo, 350, eu quero na galhão. 57. Conjunto no 0 no 2, Gol no 57. Pode ficar no 3 aqui, senhora? Parece que o balizador já estava no local aqui. Negativo, de acordo com a condição com a infraero, sua parte de destino será o pátio 4. Sim, é, sem problema também. No 6210, eu tenho o tráfego da WebJet, utilizado ingresso no Juliette, para o gate 06. Para o gate 06, canal 6210, via Juliette. Quer que o Juliette, no solo 28, libere direito, seu solo 121.9. Prossiga. Controle em Salvador, Utan 3897. Utan 3897, controle. Vida informações pesadas na posição da El, solicita desvio à direita, proa 235 aproximadamente para evitar formações. Voa nessa proa por aproximadamente 80 milhas. Operado proa 230 por 80 milhas. Afirmativa, 3297. 080 graus, 079. Alívio, toca remetida para o Olimpo 01. 776, informação alfa, passo 250. Gol no 776, controle Salvador, sem identificação. Vista para o nível 050 na chegada Mar. É o altímetro no 012. Manhã pequeno no gate 62, autorizado táxi, no ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste no 02. 1895.012, iniciando a observando a aeronave encostando no 62. Eu sou Juliette, ciente, mantendo seu Juliette aguardando. E 5219, ele mantém pistão zero. Ele mantém no zero, 5219 aqui. O 0 no tocou e remeteu aos 3-0, da presente 3-0 com a esquerda, ingresso na do vento, a 1 no meu pé, o Olimpo 01. 01 no curva esquerda, perna do vento, meu pé. 1 no 567, mantém o ponto de espera da pistola 0. Zero bridge. Após desvio, bridge, muito obrigado. Uniforme Tango, atento ao tráfego da Avianca passando à sua frente. Está autorizado o ingresso no pátio principal, vai contornar até a Lima. Lima, Mike, na Quebec, vai chamar a torre para cruzamento no 8.95. informe no Famitango. Afirmativo, entendeu? Cruza o grande pátio, contorna, Lima mais, chama a torre 10245. Firmo, uniforme, uniforme Tango. Tango. Jeddah, Quebec, you are clear to enter on Juliet Intersection. You are following the aircraft ahead of you. Passes on April 1, Lima, taxiway, Mike, and after Quebec. On Quebec, you call the tower 118, Bismarck 95. To cross the 1817. O sol será daqui a 3 minutos. Prossegue para pouso final? Tem previsão? Nós solicitamos eletroinfraero para verificação. Acendeu só a pista no 7 e não a pista no 0. Você prossegue para pouso? Afirmativo, pouso final. Reporte na final da 1-0, checado. 90 graus, 612 nós. O 01 reportará. 5219, decolou os 32, chame o controle 1208. 208. Pega do Juliette, vai seguir a nave sua frente. Continuar 71, Lima, Mike. Na Quebec, torre no 8.95, para prosseguir com o táxi para Bata. 5219, contato rata na decolagem, supera o nível 200 na cidade. 200 na saída da erva, só confirmando. Após DCT. Aos 35. 35. Torre Olimpo 01. Prossiga. Tá girando base para pistão 0. Vai tocar RMT e aguardar uma posição da iluminação. Já solicitamos a elétrica da infraero, ele ainda não nos passou o feedback ainda da solução, ok? Então toca remete 1-0, vento 90 graus, 612 nós, Olimpo 01. 01, tá, tem o trem embaixo checado. Sente. Voz 40, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Pazulu 16, até Bravo Pazulu, após direto 3, após conforme a rota do plano. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após voo direto bridge, onde recebe Pazulu 16 e segue conforme a rota. Aciona 5062, controle 120, decimal 8. Guarulhos 360, Pazulu 16, THZ, rota bridge, depois conforme a rota. Decola da 10, com curva direita, da Euleda bridge. 5062 transponder, 208 controle. Está pronto para o pushback da frente, tudo bem? Correto, aguarde para push, com 1940. Aguarde. Eu vou no 567, já pelo nosso trabalho aqui, me falta um minutinho para o Porto Sol, será que não teria como a gente colar? São 35 agora. 35. Ok? Se eu autorizar a sua decolagem, seria já após o pôr do sol. Mantenha o ponto de espera, eu acredito que em poucos instantes será retomado o balizamento. 01, não tocou remeter os 35. Para prosseguir para qual setor? Vai ingressar na perna do vento e aguarda com o 360 pela direita. Então mantendo o setor norte, Olimpo 01. 01. Mike, Eco, Juliette. Mike, Quebec, na Quebec. Me chame para o grupo, para cruzamento da pista. Correção para prosseguir o táxi. Mais 15 milhas. Copiada esquerda 060 por 20 milhas, o voo no 7 também. 15 milhas, ok? Entendi. Uniforme, uniforme Tango, vai prosseguir o táxi via pista até o pátio 4, que é a primeira interseção à esquerda. Olimpo 01, perna do vento, meu pé através norte da torre, iniciando o 360 pela direita. Sente, Olimpo 01. Trip 5219, tráfego 10 horas, 25 milhas, rumo nordeste, passando nível 090, em descida para nível 050, ponto 737. Incremento em razão de subida. Rumo 776, tráfego 2 horas, tráfego 1 hora, 20 milhas, rumo sudoeste. Passando 080, acessão 200, Alfa Tango 72. Dente, gol 775. 5219, incremento a razão de subida, está autorizado. Afirmativo, até a bata. O Mike é com Gillette. Vem, desça para 2000 pés, altímetro 0012, reposto estabilizado. 2012, autorizado o procedimento, gol 776. Controle, trip 5219 está mantendo a saída e já entregando a máxima razão, ok? Tráfego já superado, trip 5219, razão de subida agora a critério. Então solicita a proa 250 para liberar informações. Autorizado, trip 5219 após desvio, autorizado direto conquista. Autorizado para o 250 após vitória da conquista, trip 5219. Zero, negativo, sem sinalizamento da pista. São suspensas as decolagens de Salvador. Não tem previsão, mas já entramos em contato com a técnica. Aguarde mais alguns minutos, ok? Ah, tá ok, tá sim, tá na pintura. Muito obrigado. Anda. O marcador externo. Vai, pessoal, espera no... Avancei 6000, ok? O 776 com espera no índio externo. Mantendo 6000 pés, se possível faça espera ou em tato ou na posição do 1. Pode confirmar? Mantendo 6000 pés, espera em tato ou então na posição do 1. Fica a critério. Vai efetuar em duna, 776. Sim. Pode confirmar o motivo, o 776? Problemas no balizamento da pista no 0 ou no 776. Uno 567, autorizado. Alinhar e decolar pista 1 a 0. O vento 0, 90 graus, 05 nós. O Webjet 6720, mantenha a ponta fixada da pista no zero. Mantenha. Bom, no 776, pista liberado, o balizamento foi restabelecido. Desça para 2000 pés, completa a final do procedimento elétrico, foi reposto estabilizado. Ciente, desce, vai abandonar, vai, não vai mais efetuar a espera. Autorizado o procedimento, dono 776. Correto. Daqui a pouco. Está livre o sonômetro, pode parar táxi. Vai chamar o táxi, chamado táxi. Uno 273, após a passageira aeronave da Avianca, sua retaguarda, está livre o sonômetro.